guardadas e não há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Você ficar.